Fecheiro 17. A narrativa fascinante foi interrompida por uma explosão repentina de Jamie, que evidentemente estava no limite da sua paciência. Ian, o teu latim envergonharia um cão. E quanto ao resto, não percebes o suficiente de grego para saberes a diferença entre água e vinho. Se estiverem a beber, não é água, murmurou Ian, parecendo revoltado. Fechei o livro e levantei-me rapidamente. Parecia que seriam necessários os serviços de um mediador, muito brevemente ali. Ian emitia sons escoceses de descontentamento à medida que eu andava à volta na cabina. Sim, mas eu não me importava muito. Claro, tu não te importas. É esse o problema, que não tenhas nem a decência de sentir vergonha de seres ignorante. Depois disto dito, seguiu-se um enorme silêncio, interrompido apenas pelo barulho da vara de tróculos na proa. Eu espreitei à volta da curva e vi Jamie a olhar com os olhos arregalados para o sobrinho, que parecia envergonhado. Ian olhou para mim, tossiu e pigarreou. Bem, vou dizer-lhe, tio Jamie, se eu acreditasse que a vergonha ajudaria, eu não hesitaria em corar. Ele parecia tão arrependido que não consegui controlar o riso. Jamie virou-se, pois ouviu-me, e a sua carranca suavizou-se ligeiramente. Não estás a ajudar, Sassená, disse ele. Tu sabes latim, não sabes? Como és médica, precisas de saber. Talvez devesses ensinar-lhe latim, tu mesma. Abanei a cabeça. Apesar de ser mais ou menos verdade que eu conseguia ler latim com dificuldade, eu não queria enfiar as sobras do que aprendi na cabeça de Ian. Só me lembro do arma virum cuecano. Olhei para Ian e traduzi a sorrir. O meu braço foi mordido por um cão. Ian começou a rir-se. E Jamie olhou para mim profundamente desiludido. Suspirou e passou uma mão pelos cabelos. Apesar de Jamie e Ian não serem parecidos fisicamente, além da altura, os dois tinham cabelo grosso e o hábito de passar a mão por ele quando se sentiam agitados ou pensativos. Parecia ter sido uma aula estressante. Os dois pareciam ter levado uma valente tareia. Jamie olhou para mim sarcasticamente e voltou-se para Ian, abanando a cabeça. Está bem, peço desculpa por ter gritado contigo, Ian, mas tu tens uma boa mente e eu não gostaria que tu a desperdiçasses. Meu Deus, rapaz, na tua idade eu estava em Paris, já a estudar na Université. Ian ficou ali a olhar para a água que passava ao lado do navio em ondas calmas e escuras. Apoiava as mãos na namorada, mãos grandes, amplas e bronzeadas pelo sol. Sim, disse ele. E na minha idade o meu pai também estava em França, a lutar. Fiquei um pouco surpreendida ao ouvir isto. Eu soubera que o pai de Ian tinha servido em França durante um tempo, mas não que tivesse sido tão cedo, nem que tivesse permanecido durante tanto tempo. O jovem Ian tinha apenas 15 anos. O Ian mais velho fora mercenário estrangeiro desde os 15 aos 22 anos, quando um tiro de canhão lhe tirou tanto da sua perna a ponto de precisar ser amputada logo acima do joelho, e só então foi para casa de vez. Jamie olhou para o sobrinho durante um momento, franzindo o sobrolho. Depois colocou-se a seu lado, recostando-se para trás, com as mãos na namorada, para se equilibrar. Eu sei disso. Sabias? Disse Jamie baixinho. Porque fui atrás dele 4 anos depois, quando fui proscrito. Ian olhou para cima ao ouvir isto, surpreendido. Vocês estiveram juntos em França? Corria uma leve brisa causada pelo nosso movimento. Mas mesmo assim o dia estava quente. Talvez a temperatura tenha feito com que Jamie decidisse que era melhor deixar o assunto da aprendizagem durante um tempo. Pois assentiu, erguendo o rabo de cavalo para arrefecer o pescoço. Na Flandes. Durante mais de um ano, Antes de Ian ser ferido e mandado para casa, lutámos com um regimento de mercenários escoceses naquela época, sob o comando de Fergus MacLeodas. Os olhos de Ian brilharam de interesse. É por isso que Fergus, o nosso Fergus, se chama assim, é isso? O tio sorriu. Exatamente. Dei-lhe o nome de MacLeodas, um homem corajoso e grande soldado. Ele gostava de Ian. O teu pai nunca te falou dele? Ian negou, abanando a cabeça, com o sobrolho ligeiramente franzido. Nunca me disse nada. Eu sei que ele perdeu a perna ao lutar em França, porque a minha mãe me disse, quando perguntei. Mas ele nunca disse nada a esse respeito. Com a descrição que o Dr. Rawlings fez da amputação ainda vívida na minha mente, achei provável que o Ian mais velho não gostasse de se lembrar da ocasião. Jamie encolheu os ombros, puxando a camisa molhada de suor do peito. Penso que sim. Acho que ele quis esquecer esse tempo quando voltou para casa e se estabeleceu em Lallybroch. E depois? Ele hesitou, mas Ian foi insistente. E depois o quê, tio Jamie? Jamie olhou para o sobrinho e esboçou um sorriso. Bem, acho que ele não queria contar muitas histórias de guerra e lutas para que vocês, rapazes, não pensassem muito no assunto e decidissem ser soldados também. Ele e a tua mãe queriam o melhor para ti, não achas? Eu acreditava que o velho Ian tinha sido sábio. Estava claro pela expressão do seu rosto que o jovem Ian não conseguia pensar numa perspectiva mais interessante do que guerra e lutas. Isso deve ter sido coisa da minha mãe, disse Ian com um ar de descontentamento. Ela amarrar-me-ia ao avental dela se eu deixasse. Jamie sorriu. Ai sim? E tu achas que ela te amarraria ao avental e te encheria de beijos se estivesses em casa neste preciso minuto? A pose de desdém de Ian desfez-se. Bem, não, admitiu ele. Acho que ela me esfolaria vivo. Jamie riu-se. Tu percebes um pouco das mulheres, Ian. Ainda que mesmo assim não seja tanto quanto pensas. Ian olhou desconfiado para o tio e para mim. E para o tio, novamente. E o tio sabe tudo sobre elas, suponho eu. Ergui uma sobrancelha, pedindo uma resposta àquilo. Mas Jamie só se riu. Um homem sábio conhece os limites do seu conhecimento, Ian. Curvou-se e beijou a minha testa úmida. E depois voltou-se novamente para o sobrinho, acrescentando. Mas gostaria que os teus limites fossem um pouco mais além. Ian encolheu os ombros, parecendo aborrecido. Eu nunca quis ser um cavalheiro, disse ele. Afinal, o jovem Jamie e o Michael não sabem ler grego e estão muito bem sem isso. Jamie esfregou o nariz, observando o sobrinho pensativamente. O jovem Jamie tem Lallybroch e Michael está a dar-se bem com Jared em Paris. Eles darão conta do recado. Fizemos o melhor que pudemos pelos dois. Mas havia pouco dinheiro para pagar as viagens, os estudos, quando eles atingiram a maioridade. E eles não tiveram grande escolha, não é? Afastou-se da morada e manteve-se de pé. Mas os teus pais não queriam isso para ti, Ian, se se podia arranjar melhor. Eles queriam que te tornasses um homem de conhecimento e influência. Duin Wazal, talvez. Era uma expressão gaélica que eu já tinha ouvido antes. Literalmente, um homem de valor. Era o termo para os donos de terras, os homens de propriedades e seguidores que estavam apenas abaixo dos líderes dos clãs das terras altas. Um homem como Jamie tinha sido antes da revolta, mas não agora. E o senhor fez o que os seus pais queriam, tio Jamie? Ian olhou diretamente para o tio, com apenas uma ligeira tremura dos olhos, indicando que ele sabia que estava a pisar território perigoso. Jamie devia ter sido um duiné, o Azal, claro. Lallybroch era dele por direito, apenas num esforço de salvar a propriedade de ser confiscada pela coroa, ele dera legalmente ao jovem Jamie. Jamie olhou para ele por um momento, mas passou um nó do dedo pelo lábio superior antes de responder. Eu disse que eras inteligente, não disse? Respondeu ele secamente. Mas já que perguntas, eu fui criado para fazer duas coisas, Ian, para cuidar da minha terra e do meu povo, e para cuidar da minha família. Faço essas duas coisas da melhor maneira que consigo e vou continuar a fazê-lo da melhor maneira que conseguir. O jovem Ian pareceu ficar envergonhado naquele momento. Bem, eu não queria, disse ele a olhar para os pés. Não te preocupes, rapaz, interrompeu Jamie, dando uma palmada no ombro de sobrinho. Sorriu-lhe, ironicamente. Tu vais ser alguém na tua vida, pela tua mãe, nem que isso nos mate aos dois. E agora acho que é a minha vez com a vara. Ergueu o olhar para um dos ombros de Tróclos, brilhavam como cobre oleado, com músculos obtidos pelo trabalho. Jamie desapertou os calções. Ao contrário dos outros homens, ele não tiraria a camisa. Mas tirou os calções para se refrescar e trabalhou com a camisa atada entre as coxas, ao estilo das terras altas. E anuiu a Ian. Pensa nisto, rapaz. Sendo filho mais jovem ou não, a tua vida não deve ser desperdiçada. Naquele momento ele sorriu-me com uma alegria de fazer o coração saltar e deu-me os calções. E então, ainda a segurar a minha mão na dele, ficou de pé e com a outra mão sobre o coração declamou: Amo, amas, amo. Uma rapariga, alta e esguia, muito graciosa, na sua determinação, e é do sexo feminino. Ele anuiu alegremente para Ian, que começou a rir-se, e levou a minha mão aos lábios com os olhos azuis, cheios de malícia. Posso declinar uma ninfa tão divina? A sua voz é como uma flauta doce, os olhos brilhantes, as mãos claras e macias quando eu toco, o seu pulso acelera-se. Tão linda a minha rapariga. Eu beijá-la-ei durante séculos. E se eu tiver sorte, senhor, ela será a minha esposa para sempre. Fez-me uma vénia, tentou piscar o olho na sua versão de piscadela e afastou-se na sua camisa. Capítulo 9. Dois terços de um fantasma. A superfície do rio brilhava como óleo, a água passando delicadamente sem ondulação. Havia uma única lanterna pendurada na viga da proa, sentada num banquinho baixo, no deck mais à frente. E eu via a luz lá embaixo, não só refletida na água, mas presa por baixo dela, movimentando-se lentamente lado a lado com o barco. A lua, em forma de foice, brilhava fracamente, passando através dos topos das árvores. Para além das árvores densas que se estendiam ao longo do rio, o solo encontrava-se envolto por trevas que cobriam as plantações de arroz e de tabaco. O calor do dia tinha sido engolido pela terra, que brilhava com uma energia nunca antes vista sob a superfície do solo, com campos ricamente férteis, sob o calor por trás da cobertura de pinheiros e líquido âmbares, trabalhando a alquimia da água e do sol aprisionado. Um simples movimento causava logo transpiração. O ar estava tangível e cada onda de calor era uma carícia no meu rosto e braços. Ouvi um ligeiro ruído no escuro atrás de mim. Estendi uma mão, sem me virar para olhar. A grande mão de Jamie fechou-se delicadamente sobre a minha, apertou-a e soltou-a. Até mesmo este toque suave deixou os meus dedos úmidos de suor. Ele agachou-se a meu lado com um suspiro, alargando a gola da camisa. Acho que não respiro ar desde que saímos da Geórgia, disse ele. Sempre que inspiro, sinto que me vou afogar. Eu ri-me, sentindo o suor escorrer entre os meus seios. Estará mais fresco em Cross Creek, é o que todos dizem. Respirei profundamente, só para provar que conseguia. Mas o cheiro não é delicioso? A escuridão soltava todas as fragrâncias fortes das árvores e das plantas à beira da água, misturando-se com a lama da margem do rio e com o odor da madeira aquecida pelo sol do convés do barco. Darias um bom cão, Sassenach. Jamie recostou-se na parede da cabina, suspirando. Não é à toa que o teu animal gosta tanto de ti. O barulho de unhas nas tábuas do convés anunciou a chegada de Rolo, que avançou cuidadosamente para a morada, parou a alguns centímetros dela e deitou-se rapidamente no convés. Repousou o focinho nas patas e suspirou profundamente. Rolo gostava tanto de barcos como Jamie. Olá, cumprimentei. Estendi a mão para ele a cheirar e ele, educadamente, permitiu que eu lhe coçasse as orelhas. E onde está o teu dono, hã? Na cabina, a aprender a fazer batota a jogar às cartas, disse Jamie, irónico. Só Deus sabe o futuro deste rapaz. Se não levar um tiro ou uma traulitada na cabeça em alguma taberna, provavelmente vem para casa com uma avestruz que ganhou no jogo de faraó. Certamente não existem avestruzes, nem jogos faraó nas montanhas. Se não existem cidades, tampouco existem tabernas. Bem, não tinha pensado nisso, admitiu ele. Mas se um homem quiser ser mau, encontrará sempre forma de o ser, independentemente de onde estiver estabelecido. Tenho a certeza que o Ian não vai para o inferno. Ele é um bom rapaz. É um homem, corrigiu-me Jamie. Pôs-se a escutar o som que vinha da cabina, de onde eu conseguia ouvir risos abafados e algumas obscenidades. Um muito jovem e bastante tolo. Olhou para mim com um sorriso visível à luz da lanterna. Se ele ainda fosse um rapazinho, eu ainda tinha mão nele. Mas desta forma, encolheu os ombros. Ele tem idade suficiente para cuidar de si próprio e não vai querer que eu me esteja sempre a intrometer. Ele ouve-te sempre, protestei. Espera só até eu lhe dizer algo que ele não quer ouvir. Jamie encostou a cabeça à parede e fechou os olhos. O suor brilhava no seu rosto e uma gota descia de lado pelo seu pescoço. Com um dedo, limpei-lhe a gota antes que lhe molhasse a camisa. Há 2 meses que lhe dizes que ele tem de regressar a casa para a Escócia. Pelos vistos, ele não te quer ouvir. Jamie abriu um dos olhos e observou. Ele está na Escócia? Bem? Disse ele e fechou o olho novamente. Permaneci em silêncio durante um bocado, secando o suor do meu rosto com a ponta da camisa. O rio tinha-se estreitado onde estávamos. A margem encontrava-se a menos de 3 metros. Apercebi-me de um movimento entre os arbustos e um par de olhos vermelhos brilhou brevemente com a luz da nossa lanterna. Rolo ergueu a cabeça ladrando baixo, as orelhas esticadas, atentas. Jamie abriu os olhos e olhou para a margem, endireitando-se abruptamente. Credo, é o maior rato que alguma vez vi. Eu ri-me. Não é um rato, é um gambá. Não estás a ver as crias nas tuas costas? Jamie e Rolo observaram o gambá com idênticos olhares observadores, analisando o seu corpo gordinho e a possível velocidade. 4 pequenos gambás olhavam solenemente para eles, focinhos pontiagudos a mover-se em cima das costas da mãe, indiferente. Obviamente, não considerando o barco uma ameaça, saltou para a água, virou-se e escondeu-se lentamente nos arbustos, com a ponta da cauda grossa e sem pelos, a desaparecer à medida que a luz da lanterna passava por ela. Os 2 caçadores suspiraram aliviados e relaxaram novamente. Myers disse que eles são bons para comer, comentou Jamie. Com um suspiro, enfiei a mão no bolso do meu vestido e entreguei-lhe um saco de pano. E o que é isto? Ele espreitou com interesse para o interior do saco e despejou os pequenos objetos castanhos na palma da mão. Amendoins torrados, disse eu. Eles crescem dentro da terra por aqui. Encontrei um agricultor a vendê-los a um preço barato e pedi à dona da taberna para os assar. Descasquem-nos antes de os comer. Sorri-lhe, gostando da nova sensação de, pela primeira vez, saber mais sobre o meio ambiente onde estávamos do que ele. Ele deitou-me um olhar ligeiramente perverso e esmagou uma vagem de amendoim entre o indicador e o polegar, retirando 3 amendoins. Sou ignorante, Sassenach, declarou ele, mas não sou burro. Existe uma diferença, não é? Enfiou um amendoim na boca e trincou-o rapidamente. O seu olhar cético converteu-se num de satisfação e ele mastigou com maior entusiasmo, enfiando os outros amendoins na boca. Gostas? Sorri, sentindo-me agradada pelo seu prazer. Vou fazer manteiga de amendoim para barrares no pão quando nos estabelecermos e tirar o meu almofariz da bagagem. Ele sorriu-me e engoliu antes de partir a casca da outra vagem de amendoim. Se isto é um pântano, pelo menos a terra é boa. Nunca vi tantas coisas serem cultivadas com tanta facilidade. E comeu mais um amendoim. Tenho estado cá a pensar, Sassenach, disse ele a olhar para a palma da mão. O que achas de nos estabelecermos aqui?